camaleão, vida. Essa aqui é pra você escutar no almoço em família. É o Zeca, já. Ei, mototáxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça. Ei, mototáxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça. Ei, mototáxi, ei, mototáxi, ei, mototáxi, eu quero que tu me leva. Vou rebolar gostoso. Seu remédio pra engravidar. Se tu já tomou, então começa a sentar. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. Senta na pica, senta. E agora, Vito, vai, vai, vai. Essa aqui é pra você escutar no almoço em família. Esquece. Liga pra Pereira, tá? Assim com produções, sabe como é, né? Fé nas blogueiras. Fé nas blogueiras, porque a do job tá muito cara. Naquele pique, hein? Aí! Ela faz o que quiser, não depende de homem pra porra nenhuma. Faz marquinha, faz cabelo, sobrancelha e a unha. Ela faz o que quiser, não depende de homem pra porra nenhuma. Faz a unha, faz cabelo, sobrancelha e a unha. Blogueirinha do Instagram, sorteio novo vai postar. Xereca vai sortear, xereca vai sortear. Xereca vai sortear, xereca vai sortear. Xereca vai sortear, uma piroca pra sentar. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta, vai gostosa. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta, vai gostosa. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta, vai gostosa. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta, vai gostosa. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta, vai gostosa. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta, vai gostosa. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta, vai gostosa. Relaxa, xereca, em cima da piroca, senta, senta. Aqui, ó, amizade de homem e mulher que nem carro velho, tá? Uma hora você empurra. Ah, pare de ser atrevida, eu só te quero como amiga, vida. Vai de mototáxi pro job, nada tá fácil pra Paloma. A vontade ia vencer na vida, pra começar ela tá com vergonha. Tem umas amigas que é muito piranha, mas ela prefere ir por outro caminho. O Paloma tu para de graça, deixa de fogo no cu. Coma logo pra dar essa xota, solta a piranha que mora em tu. Solta, bebê, solta, Paloma. Porque tu merece ser feliz, a cada dia ficando mais forte. Bate no peito e grita melhor. Paloma é do job, do job, do job.